Essa aqui é na produção, meu irmão Sangue B, tá ligado? Real Hits, é nóis que tá, ladrão. É nóis que tá, é o rap. Gênero na voz, titi. Nós vem surfando nos baú, rimando nas cracolândia, fazendo um corre, nasceu poucas ideias pra pilantra. Mete o pé, larguei o dedo, xinguei uma pá de arrombado. Vários esposa de amigo pra filha da puteaço. Boiano do pé rachado, maloqueiro, chavosão. Mulher pra nós é sagrado, delas faço coleção. Tirei onda sem dinheiro, peguei a mulher que quis. Da sua filho legítimo, pobre louquês-me aqui. Humildade até o fim, ideia de milhão, respeito esse. Essencial, irmão, defende irmão. Hoje nós tá tranquilão. A vida é só uma passagem. Vivo somos temido, morto. Vou deixar saudade. Meu rap é de verdade. Levanta quem tá no chão. Aqui ninguém é bambamba, só fiel. Cria boladão pra quem tirou. Nós tá firmão. Roda a banca, sai de ré. Toca fogo no balão. Seja o que Deus quiser. Pros que desacreditou, tranquilo, paga a rodada. Vocês que me incentivou hoje é por conta da casa. Tá Mac, tá tudo lindo. Sente o calor do meu povo. Obrigado, Senhor, por ter nascido um pobre louco. Pobre louco, cria da sua atacante, jogador caro. Porta-voz da favela, da rua, dos exilados. Hoje os boy quer tirar foto, paga ser um de nós. Faixa preta, graduado, preparado, morre é nóis. Pobre louco, cria da sua atacante, jogador caro. Porta-voz da favela, da rua, dos exilados. Hoje os boy quer tirar foto, paga ser um de nós. Faixa preta, graduado, preparado, morre. O sangue é do ocidente, menino é talibã. Goiânia é chapa quente, Cerradão é Vietnã. Os becos monitorado, palmeado no quadrado. Os falcão de 7-6, se brecha é só concentrado. Na risca fiz minha história sem pagar pau pra ninguém. Real Hits, bagulho é louco, é 99 pras neném. No bolso só age sem royals, alu pros aliado. Lealdade aos que fecha no posto forte armados. Moleque armagos veneno, hoje de Nike no pé. Pros contra só de dundum, inveja no Santa Fé. Na favela é só quem é, só os de verdade, ladrão de Goiânia. O RJ da Rocinha pra alemão. Nós não tá de embalo não, padre falou que é de verdade. Pobre louco sofredor dentro e fora das grades. Aí tropa, é nóis que tá. Real Hits, família pobre louco. Pobre louco, cria da sua atacante, jogador caro. Porta-voz da favela, da rua, dos exilados. Hoje os boy quer tirar foto, paga ser um de nós. Faixa preta, graduado, preparado, morre é nóis. Pobre louco, cria da sua atacante, jogador caro. Porta-voz da favela, da rua, dos exilados. Hoje os boy quer tirar foto, paga ser um de nós. Faixa preta, graduado, preparado, morre é nóis.